nascido no subúrbio nos melhores dias. Com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia eu me descer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. Pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz. E vida boa. Quanto tempo faz que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai, de fazer canções como as que fez meu pai, de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou velho. E falta lhe confesso quem dá hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ou me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo. E sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. E vida tua vai, no tempo vai. Eu sem ter maldade, a inocência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho. Aprendendo na rua, na escola e no lar. Tornei o bam-bam-bam da esquina. Em toda brincadeira, em briga, em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já. E vida voa. Vá, no tempo vai. Ai, mas que saudade. Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta. Mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é